Quilo Romeu Oscar, decola aos 4-2, controle 119, decimal 8. Quilo Romeu Oscar. O Mike Eco Delta, está autorizado a decolagem da presente, com pro do corredor Axé, vento 120 graus, 10 nós. Controle, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, para 5 condições visuais, corredor Axé, no meu pé. Corredor do pé, Oscar. Zero 01, confirme pessoas a bordo. Quem? 9, decimal 8, Mike Delta. Os quilos 1, prossiga. Mike Delta. Mike Eco Delta, condições visuais, condições visuais 500 pés, corredor Axé. Tá, sim, a gente estava com notificação aí para Veracruz, vai alternar Manatio, ok? Se autorizar, que sai pro pega pro direto. Gente, vou direto Manati. Manati, 10, Mike, é 10. Controle ao Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Prossiga, Mike, Papa Lima. Positivo, já tá com o visual colocado de pouso, cara. Vai fazer um sobrevoo de uns 20 minutos aqui. E pousa no passador, ok? Gente. Passa de escuta. Tapu LS 3566. 35266, chame a torre na noite, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia, Tripe. Para ingresso no Interlado, Vitorinho de Juliette. Foi para rotatória, reporte rotatória, Vitorinho de Juliette. Rotatória, reportará, Juli. 35266, da FUNS, Campo à Vista, baixado e travado. 35266, tem autorizado pouso pisto 10, vento 120 graus, 109, ajuste 10 no 4. Tive pouso, Vili 14, Trip. 3, obrigado. Na área. Oi, Leda, na 399. Leda, vou na 399. O Índio November Alpha, chame agora o solo 121 decimal 9 para prosseguir o táxi. 121 decimal 8, alterna na 260. Mateus 080, chama 288-260, grato, porra, bom trabalho. Copiado, Confins, 4 horas de autonomia e 120 de PLB, ao CNR 6321. Livre táxi inicialmente até a Taxway Juliette. Informa Boeing 737 da Gol taxando na Alfa, reporte visual com tráfego. Positivo, senhor. Então dê passagem ao 737 da Gol após via Juliette e Alfa até o ponto espera da pista no zero. Ponto espera torre em 1 no 8.95. Boa tarde, bom voo. Positivo, boa tarde, Índia November Alpha. Pode continuar o táxi seguindo o Airbus à frente via Taxi Juliette. No ponto espera, chame torre em 1 no 8.95, livre táxi até o ponto espera da pista no zero, bom voo. Positivo, senhor. Tá legal com o campo, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, reporte para a Tatá. Trip 5266, sola aos 47, ao livrar direito no 21.9. Direito 21.9. Boa tarde, Pantanal 47 no 1, ajuste agora é 10, 14. Ponto copy, senhor. O Pantanal 47 no 1, aprovado Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Bridge, que é Bravo Romeo India, Delta Echo. Onde intercepta a aerovia Upper Zulu 16, e então prossegue conforme o plano apresentado. Controle 119, decimal 8. Transponder 5105, Pantanal 4711. Protegimento correto, Pantanal 4711, chama para puxa, acionamento. Trip 5266, boa tarde, na escuta? Na escuta, 66. Ingresse agora no ataque Sweet Kill, senhor. Primeira esquerda e para o pátio 3, atente ao sinalizador. Esquerda, Kilo, pátio 3, ataque 266. Boa tarde, Web 5729. Temos autorizado nível 340 para Confins. Aceita cópia? Aceita, pronto, 5729. O Web 5729 está aprovado para Confins, nível 340, decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Bridge, que é Bravo Romeo India Delta Echo, onde intercepta a aerovia Upper Zulu 16 e prossegue conforme plano de voo. Controle em 119.8. Transponder 5112, Web 5729. É o Vitorinho de Juliette, Papa Alfa 32, para final da pista 10, ele está ciente do seu tráfego. Ok, ciente do Júlia. Genérmia 321, autorizado a decolagem pista 10, vento 120 graus, 10 nosso. Bono 3325, Bono 399, obrigado. Trindia Juliette avistado na final da pista 10, forma na pista livre após a corrida de decolagem. Ciente, Júlio. Pode voar na proa de Dael, tá 3217. Voe Dael 3217. Dael. Alô, Salvador, boa tarde, bom dia. Muito boa tarde, Gol no 925, pronto, cópia. Gol no 925, está aprovado Brasília, nível 360, pela aerovia Pesulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída Gole, com transição off-ito. Controle em 119.8, transponder 5077, Gol 1925. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento, gol no 925. Camarada 925. Solo, Salvador, Trip 5415, gentileza, qual a saída prevista para Ilhéus? Ilhéus, em princípio, senhor, é a saída da EL até a posição Leda e após Leda eu vou direto para Ilhéus. De novembro, alfa ali, mantém pista no zero. Charlie Eco Mike, reporte visual com local de pouso. Correção, reporte pronto para descida. Alô, 9. Para a direita, no 9, graças a próxima. É. Dia Bravo, confirme tipo da aeronave e pessoas a bordo. Confirme procedências, Iliette de Bravo. Alô, 5219 para acionar e feedback no 43. Aguarde para posicionamento, 5219. Gente, chamarei para o dado. Correção, senhor, aguarde um minuto para push. Ciente, aguardando. Salvador, Vitorino e Juliette, boa tarde, táxi em frente. Via Taxiway Alpha, mantenha a posição antes de ingressar na Taxiway Juliette, ok? Devido ao táxi de aeronave no sentido oposto. Trip 5219, livre pushback e acionamento, chama para o táxi. Trip 5219 ao solo. Escuta. Livre pushback e acionamento, chama para o táxi. 5219. Oi, Eval, 6321. Direto, Eval, 6321. Boa tarde, pronto, cópia 1077. Consiga, 1077. Gol 1077, está aprovado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição BDEV, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia Upper November 857 e após prossegue conforme plano de voo apresentado. Só um minuto, por favor, para a continuação do, da cópia, senhor. Vitor, Índia e Juliette, é o solo. Ok, senhor, a informação foi para manter a posição antes da Taxiway Juliette, porque aí na Taxiway que as aeronaves vão taxiar para o ponto de espera, aí onde o senhor parou. Positivo. Mantenha ali na Alfa antes de ingressar na Juliette. Gol no 077, pronto para a cópia? Liga, gol no 077. Gol no 077, está aprovado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para BDEV, Bravo Índia Delta Eco Vitor, onde intercepta a aerovia Upper November 857 e então prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1-9-8, transponder 5067, gol no 077. Oi, ciente atualizado Galeão 360 da EL. Até Leda, pista no zero, curva direita, Leda me deve, roupa em novembro 857, chamará com 298, transponde 5067, 5067, é o gol 1077. Cotejamento. Oi. Gol 1077, cotejamento correto, ajuste no 0 no 4, informação ativa em curso é a Quebec, chama para o push acionamento. Sim, já saiu interrotada a última informação, mas chamará para o push acionamento, gol 1077. Positivo. 2219, pronto para o táxi. POB 43, 2 horas, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Copiado Salvador, 3 horas de autonomia e 43 de POB, trip 5219, inicialmente livre táxi até a saída do PAT 3. 5219, gente. Para o táxi do Pantanal 4711, POB 182, com 4 horas de autonomia no canal Galeão. Copiado, Galeão, 4 horas e 1182 de POB, Pantanal, 4711, livre táxi até ponto espera da pista 10. Ponto espera, chame torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Até o ponto espera do 10, lá chama a torre 1-8-95, boa tarde, Pantanal 4711. Trip 5219, informa o Airbus 319 da TAM, à sua esquerda, taxiando em direção ao ponto de espera da pista 10. Visual com tráfego? Afirmativo. De passagem ao Airbus da TAM, siga-o como número 2 via taxiway Juliette até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Controle, Juliette de Abraço. O senhor é o primeiro, o trip é o número 2. O Vitorino Juliette, visual com a ATR à esquerda, taxiando. Vitorino Juliette, após o ATR prosseguir para o ponto de espera da pista 10, o senhor pode ingressar via taxiway Juliette até a taxiway Lima. Reporte na Lima, Vitorino Juliette. Na 6321, submantenha o nível 320, chame Centro Recife no 28.8, alterna no 260. 320 ali no 3.2, Juliette, Índia Bravo, atente ao tráfego na sua posição de 12 horas, mantendo 1000 pés, um Charlie 150. Atendido o tráfego, porém no estado atual, está mantendo o Juliette Índia Bravo. November Alpha, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, mantendo no 1500 pés, um Charlie 206. Assistente do tráfego às 12 horas, ainda não visual, vai manter o 9000 pés, corredor fora. Portugal 471, autorizado a ganhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre posicionamento, chama para o táxi 5729. Vitorino de Juliette, livre táxi, taxiway Lima, Mike, até taxiway Quebec. Azul 4260, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado ele a ser subida pista no 0, reposto estabilizado. Via chegada, desce para 2000 pés, 1014, reposto estabilizado na pista. Ajuste no 04, confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo. Chame a torre para cruzamento do aeródromo, 1-1-8-95. 3895 chamará grato, então reporte. Furou o pneu na pista, então sua decolagem será da pista 1-0, possível? Plano para a cópia, senhor? Papapá, Sierra Golf Foxtrot, está aprovado para Recife, nível 330, pela aerovia Pelisque 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda, na saída Pulca, com transição Caju. Controle em 1.119.8, transponder 5057, Sierra Golf Foxtrot. 8. Bem, 19.8. 19.8, positivo. Falou. O Whisky Zulu está na escuta da torre, confirma. 1-1, contato radar na decolagem. Voi Leda da presente. Leda da presente. Do 360. 1-1-8-95, até já. Cruzamento do eixo de decolagem da pista 10. Reporte livrando mesmo. Juliette Índia Bravo. Reportará livrando, Bravo. 206, está mantendo no mil pés. Positivo. Top. Agora. Estacionamento, reporte para o táxi. Vitor Índia e Juliette, chama agora para continuar o táxi, torre em 1-8-95. Já. Chega. Ok, está autorizado o ingresso na pista 17, táxi com cautela. Deverá ficar atento à aeronave que está na pista ali fazendo um reparo no pneu. É o Whisky que nos mandou, okay? Táxi com cautela. E o novo paciente que você vai passar aí à esquerda dele, ok? Vou conferir posição, Mike Papalima. Vou passar, ciente, mantenha 500 pés, informa o tráfego do Juliette em Índia Bravo, que está a 1.000 pés, via Corredor Axé, é um Charlie 206. Tá ciente, mais papai. Certo, aerovia Upper Zulu 1.6 e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle 1.119.8, transponder 5075, gol 1755. Meu pé. De prática, ainda não visual, vai atender. Índia November Alpha, mantenha no mil pés, informa o tráfego do Alpha Vitor Juliette, mantendo no 1.500 pés, nessa posição de 12 horas, em sentido contrário. Tá ciente do Alpha Vitor Juliette, na posição 12 horas, ainda não. Tá visual agora, vai aguardar a liberação do táxi para seguir a posição 2.500 pés. Ciente. Controle, o Juliette Índia Bravo está retornando a sua escuta, 1.000 pés, se aproximando do farol de Itaponta. Juliette Índia Bravo, mantenha 1.000 pés em condições visuais via corredor Axé. Reporte, quando possível, estimado para pouso em Siri. Reportará o Bravo. Juliette Índia Bravo, atente ao tráfego do Mike Papalima, o Robson 44, mantendo sobrevoo no Costa Azul, 500 pés, tá? Bravo. Estabilizado, azul 4260. Azul 4260, passando Duna, complete aproximação e chame a torre no 8.95. Torre agora 8.95, obrigado, Terá. Controle Trip 5219, boa tarde. Trip 5219, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subiu ontem o nível 180. 5219, sente. 0, vento no 20 graus, no 02, ajuste no 0 no 4. Fora no 0 no 4, ajustado, 4-2, né, Zé? Alfa, submantém o nome 2.500 pés em condições visuais. Escuta permanente do controle. Dizem atenção para 2.500 pés, escuta do controle, 19 graus. Controle, o Juliette de Abravo, em cima seria aos 1-9-3-8. Gente. Copiado, Guarulhos, 3:23 e 1.43 de POB, web 5729. Livre táxi até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Papai Uniforme Lima, Charlie November, pronto para cópia. Lima Charlie November é aprovado. João Duval, inicialmente restrito 1.000 pés no corredor visual forte. Decola da pista 1.0, com curva à esquerda, mantendo 1.000 pés e ingressa no corredor visual forte, aguardando autorização do controle para voar direto para João Duval. Controle em 1.9.8, transponder 0171, o Papai Uniforme Lima Charlie November. Autorizado 1.000 pés, começando o corredor forte, decolado pela pista 1.0, controle 1.2, transponder 0171. CTG, autorização completa, por favor. Autorizado, aguardar treinamento e depois parte de decolagem para a cabeça do 1.0. Limite 1.000 pés, descendo do corredor forte, defesa à esquerda e aguardando a autorização para virar direto para o 1.0. Poxa, São João do Vale, transponder? Transponder 0171. Ok, protegimento correto. Está pronto para acionamento? O Papai Uniforme Lima Charlie November, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. O ajuste de altímetro agora é 1.0 no 4. E a informação é TIS em curso, a informação Romeu. Ok, senta. Autorizado cruzamento da pista no 735, táxi via Quebec, Mike Lima. Reporte na Lima para ingresso pátio principal. E agora para a rotatória, reportará. Solas 10 direito, 121 décimo 9. À direita, 1219, obrigado. November. Prossiga Lima Charlie November. Lima Charlie November acionado e pronto para táxi. Lima Charlie November, livre táxi via taxiway, quais são? Via pátio 3 até a saída do pátio 3, ok? Afirmativo, Lima Charlie November ingressará na taxiway para a saída do pátio 3. Solo Salvador, 1.4.2.6.0. Submantenha o nível 3.6.0, chame Centro Recife na 25.1, alterno na 33.25. 25.1.3.3.25, tá, Pantanal, 471. Do pátio 1, ok? E aguarde autorização para ingressar na taxiway Juliette. Afirmativa, ingressará até o pátio 1, aguardando autorização para a taxiway. Solo, confio, Salvador, voo no 755 para puxa acionamento. Voo no 755, portão 08, aguarde para puxa acionamento. Aguardando no 755. Azul. Voo no 8.56. Azul 4260, muito boa tarde, livre táxi ou taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Mantenha Alfa antes da Juliette, mantenha Azul 4260. Gol no 856, muito boa tarde, aguarde um minuto para atendimento, senhor. Agora percurso a autorização. Salvador, boa tarde, TAN 3145, suficiente na informação, Romeu. TAN 3145, muito boa tarde, aguarde um minuto para atendimento, senhor. Papai Uniforme Lima Charlie November, livre, qual é o seu posto que modulou agora? Positivo, então mantenha a posição agora antes de ingressar no pátio 1, ok?